Que não tem mais jeito pra você. Quem disse? Certamente não conhece o seu Deus. Não tem ideia do que esse Deus pode fazer. Sabe pra quê? Pra dar vitória a quem é servo seu. Quem disse que já está tudo acabado, que você já é um derrotado, é mentira. Desconhece o poder que seu Deus tem. Aleluia. Não sabe que ele luta por você e o impossível ele vai fazer. Mas uma coisa é certa, a vitória vem. Aleluia. Pra te dar vitória, ele para o tempo, muda a estação, acalma a tempestade, abre o rio Jordão, prepara um banquete em meio ao deserto. Aleluia. Pra te dar vitória, ele abre porta onde não tem parede, tira a guarda-rocha pra matar sua sede, bem na hora exata e no momento certo. Sabe o que mais? Ele não tarda, não falha, não perde de batalha, derrota gigante, derruba muralha, passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cova, faz leão jejua. Ele ordena, ele manda, ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Quando ele opera, irmãos, ninguém pode impedir. Aleluia. Ninguém vai impedir o que Deus tem pra lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que ele assinou. Deus hoje decretou vitória pra você. Haja o que houver, você irá vencer. Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Ele não tá, não falha, não perde batalha, derrota gigante, derruba muralha, passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cova, ele ordena, ele manda, ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Quando ele opera, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o que Deus tem pra lhe dar. Os planos do Senhor, se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que ele assinou. Deus hoje decretou vitória pra você. Levante as suas mãos e receba. Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Quem disse que não tem mais jeito pra você?